так, вот это 098, boa noite, aguarde para cópia, prepare a subida PUCA Transuzipar. Na 674, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. 2000, autorizado ILS, reportamento estabilizado, 674. Passarei 2222, solo foi 27, mantenha minha escuta. Alfa e Kilo para o Pátio 3, centralizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, fica na tenta, 2222, passarei. Na sua escuta. Passaria 2222, autorizado a linha auricular pistão 0, vento 290 graus, 49. Passarei 2228, decolou 31, chama o controle 119.8. Vai chamar o controle 198, boa noite, bom serviço. Gol no 098, copia. Vai ser possível. Gol no 098, autorizado São Gonçalo da Amarante, no nível 370, decola da pista no 0 com curva esquerda, subida Pucca, transição Zipar, após a peso no 0 conforme rota. Código transponder 5436, controle 119.8. Correto, gol no 098, reporte pronto para o estacionamento. 3398, informação Lima. Controle 398, aciona a identificação. Desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 2. 3.000 pés, 1.012, o ajuste. Inicialmente pode voar em taxa, então 3398. 3398 tem condições de descer com razão máxima, até passar o nível 060? Afirmativo, só 3398. 3398 autorizado de TAP descendo com razão máxima. TAP com razão máxima da 3398. Estabilizado, Sanamea 074. Sanamea 074, chama a torre, frequência 118.95. 1895, 074. 074, estabilizado. Chileno 074, estabilizado pouso na pista 10, vento 280 graus, 39. Livre pouso, pista 10074, confirma a Controle passarela 2228. Prossiga. Podemos manter a presente proa para manter formações próxima à posição árbol? Proa 290. Passarela 2228, autorizado para 290 por quantas milhas? Confirmando, proa 30, 300 aliás, 300, por 30 milhas. Passarela 2228, após voa elétrica. Muito obrigado, vai manter então a proa 300 por 30 milhas após elétrica. Passarei 2228. Palma Gota 3398. Prossiga. Necessita de desvio na esquerda na proa 030, assim de evitar formações. Em 3398, ciente, autorizado para 030, por quantas milhas? 40 milhas, 3398. Em 3398, ciente, reporta retornando na proa de Duna. Na proa de Duna, reportaria retornando, desce para 3.000 pés ainda? Afirmativo. Sim, 3.000 pés na proa 030 para 3398. 074 Alfa 36, mantenha-me, escuta Alfa Juliette, Porto 9. Escuta Alfa Juliette, 096074. São 3398, após os desvios, voa Duna, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Após desvios Duna, 2000 pés, reporte estabilizado LS X-Ray, são 3398. Salvador, boa noite, acionar 6258, informação Lima. Acionar 6258, aciona a identificação, deixa para 3 mil pés, ajustando 0 no 2, autorizado direto ITAP. 1012, desce para 3 mil, voando direto ITAP, 6258. Voando de Alepo, parceiro 2228. Salvador, boa noite, voo 972, informação Lima. Voo 972, oceano a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 10, 12, via chegada bom médio. 4 mil, desce, ajuste 012, pode voar direto, TAP. O voo no 972, reduza para 2509, autorizado direto e TAP. 250 e TAP, voo 972. Passaredo 2228, chama Centro Recife, frequência 1288, alterna 1353. 288353, grato 2222. Tava 0098, tem para mim, tudo bem? 0098, utilizado, resposta. Passaredo 098. Pessoal, pequeno desvio à esquerda, janela 6258, prova 050. 6258, ciência, após desvio, voadona. Após desvio, voadona, 6258. Estabilizado LS X-Ray, TAM 3398. TAM 3398, chama a torre, frequência 1895. 1895, TAM 3398. Guiné 6258, desça para 2000 pés, autorizado ele é X-Ray, reporte estabilizado. 2000, tá voando, reportarei estabilizado, 6258. Ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste no 092. Ring 2, direita via Índia, ponto de espera, reporte pronto, ponto 092. Ring 2, via esquerda, igual 972, coroa 40. Via 972, ciente do desvio, autorizado, desça para 3000 pés. Após desvio, voa Duna. Ciente, 3000 pés, após desvio, Duna, gol 972. Via 398, bom dia, autorizado, pouso na pista 10, vento 260 graus, 3 nós. Autorizado, pouso, pista 10, TAM 3398. Salvador, pista molhada? Afirmo, pista molhada. Sim, prosseguindo para a posta 3398. Gol no 098, ali mantendo, certo? Ali mantendo, 098. Para a 258, chama a torre, frequência 11895. 11895. Gol 972, desça para 2000 pés, ajuste no 092. Autorizado LS X-Ray, reporta estabilizado. 2000, 1092, vai passar estabilizado, 972. Gol 1098, utilizado colágeno, vento 250 graus, 39. 7000, gol 1098. Boa noite, continua a aproximação, guardando pista livre, o fórum pista molhada. Ciente, pista molhada, aguarda. Oceano 098, decolou 53, chame o controle em 119.8. 198, obrigado, Tonei. Oceano 6258, pegado pouso na piscina 0, vento 230 graus, 3 nós. Livre, pouso Oceano 6258. Boa noite, Bono 098. Bono 098, boa noite, contato radar, suba para o nível 370, saída da PUCA. 370 na PUCA, ou no... confirme 370 ou 320 de novo, 098? 370. 370, ou no 098. Chegou 972. O 972 chama a torre frequência 118, decimal 95. 1895, boa noite, quatro base. O Xené 6258, Alfa 55, mantém me escuta, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, para o portão 3, mandando a pessoa. Salvador, boa noite, voo 972, está na final, pista viva. Volta 3398, aguardando o balizamento na posição 4 para prosseguir. Gol 1972, autorizado pouso na pista 10, vento 250 graus, 4 nós, pista molhada. Sente o pouso 972, pista molhada. 3398, vamos entrar em contato com o freio. Muito obrigado, então 3398. No 098, chama centro Recife, frequência 1 26 decimal 85, alterna 1 25 decimal 45. 2 26 decimal 45, obrigado, boa noite. para pista, Gol 9972. Lula 63, mantém-me escuto, Alfa 59, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. Informo vento de 7 nós de cauda durante toda a final, ok? Vente, Gol 0072, obrigado pela informação. Tá bem. Gente, que eu trago outras coisas pra ela, vou chamar mais as coisas.